do fogo, se o fogo é pela vida. Máximo respeito. Foco na missão. Sempre com a cabeça erguida. Que traço, cores, rimas e microfonia.